Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast, número 87, os desafios de ser mãe ou ser pai. Hoje vamos falar sobre esse assunto que muito polemiza sobre as internets, inventei uma palavra nova. Eu sou o Thiago Mendes, estou na presença do meu caro amigo Sir Patrick Murta. Bom, tu quer nunca país. Me chama primeiro, só quando eu tô resolvendo outro problema, me chama. Que tem a ver com o programa de e hoje? Tem a ver com o programa, estava resolvendo um problema com meu filho aqui. E por falar em resolver um problema com meu filho aqui, estamos também na presença dele, meu caro amigo externo. E aí, galera, ó, ser pai não é fácil não, hein? Especialmente quando a gente é divorciado. E por falar em divorciado, estamos na presença dele também, meu caro amigo Iago. Cara, eu uso camisinha, então eu não sou pai, só tô aqui pra zoar. E por falar em zoar, estamos com a presença dela que veio pra adocicar esse podcast, minha cara amiga Ana Carla. Olá meninos, mais uma vez aqui e vim falar sobre a melhor coisa que aconteceu na minha vida, meu filhinho Arthur. Olha aí. Yeah, you wreck me. Para muitos, é o mais importante de todos os trabalhos na Terra, né, gente? Para outros é um grande desafio. Então, acho que todo mundo aqui acabou sendo pai muito jovem, ou mãe, com exceção da Carla, que é velha. Isso! Caraca, alô, só isso que não tá perto. Adolescente. Olha aí. Isso, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é que, externo, você foi pai com quantos anos? 30. Com 30 anos. É, não fui tão novo assim não, cara. Foi muito bem planejado, na verdade. Não foi bem planejado, foi muito bem pensado. Mas veio numa hora que eu queria que viesse mesmo. E, cara, eu vou dizer uma coisa que as pessoas vão se espantar. Mas ter filho não é tão complicado quanto todo mundo fala. Verdade, eu concordo um pouco com isso. Meu caro amigo Sir Patrick. Diga, jovem. Quantos anos você tinha quando o pequeno Arthur nasceu? Eu era um jovem mancebo, eu tinha 25 anos, né? Na flor da idade ainda. E... ainda sou jovem, ainda... Pra você ter uma ideia, eu não cheguei na idade que o externo teve seu primeiro filho. Fica aí a dica, externo velhote. Velhote da galera. Mas... eu concordo muito com o que o externo diz. Ser pai não é tão complicado como muito diz, principalmente no aspecto financeiro. O que talvez aí a complicação é o quesito paciência. Isso eu preciso trabalhar, mas com relação a dinheiro, não é o problema. Eu digo e falo sem medo, eu gasto muito mais comigo do que com meu filho, sem sombra de dúvida. Caraca, eu sempre achei o contrário, que quando o filho vem, o banco zera. Não, todo mundo fala isso, mas não é assim não, cara. Porque onde come um, come dois. Não, e é aquele gasto fixo, cara. É tipo assim, o gasto que vem a mais é em escolinha. Agora, alimentação, você substitui coisas. Você deixa de encher a geladeira de ice, de cerveja, de refrigerante e tudo mais, pra encher de iogurte. Às vezes, até... Boa analogia, não, excelente analogia. Mas é verdade, e às vezes fica até mais barato. Pensa comigo. Verdade. Você passa, depois que você vira ser pai, você percebe quem é pai na fila do supermercado. Você tem muito iogurte, tem muito danoninho. Pode saber que é pai. Sim. Ana Carla. Oi. Quantos anos você tinha quando o Tuco nasceu? Tinha 25 anos. Olha aí. Então, de todos aqui, o pai mais jovem fui eu, o apressado da turma, né? Eu fui pai aos 17 anos. Eu acho que não precisava nem perguntar, né? E sou também o que tem mais filhos, eu acho, né? Eu tenho 3 filhos agora. Acho? Que você sabe. É, que eu sei. Os registrados são três. O meu amigo Iago, como ele já falou na apresentação dele, ele não teve não tem filhos ainda. Pelo menos que ele saiba, né, Iago? Ainda bem. Ah, depois que a namorada dele ouvir esse podcast, ela vai querer arrumar um rapidinho. Olha aí. Será, viu? Pô. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês nesse podcast, que hoje é um podcast sério. Olha só. Sério? Sério? Sério. Não, mas é sério mesmo? É sério. Vamos ver se isso vai ser sério ou não. Eu acho que o podcast é errado, não. Olha, como que é? O Patrick falou a questão do financeiro, mas o financeiro ele não é tudo, né? É, como que é ser pai hoje em dia, com essa tecnologia, com tudo que a gente tem pra consumir hoje em dia? Eu acho que o pior hoje em dia é... Eu acho que é o tempo. Uhum. A gente tem vontade de ter outro filho ou outra filha, mas não tem tempo, cara. Trabalho o dia inteiro. Chega em casa, tem um pouquinho de tempo só, por exemplo, pra quarto, aí tem que fazer atividade para casa, aí tem que lavar roupa, aí tem que fazer janta. Imagina se eu tivesse com um menino recém-nascido. É, complicado. Coitado recém-nascido. Ou coitado do Arthur, não sei como é que eu ia fazer, eu ia ficar louca, não tem tempo. Eu acho que o problema principal é tempo, não é dinheiro, não é espaço, não é nada, é o tempo. Sim. Eu até queria perguntar muito pra a Carla, que é a única mãe que tá participando, como que você se sente, como que você lida com a pressão de ser mãe hoje em dia? Cara? Ah, cara, tem horas que é meio depressivo, né? Porque, sei lá, às vezes a gente bate uma depressão, assim, será que eu tô sendo uma boa mãe? Uhum. Será que eu tô fazendo tudo certo? Será que eu tô educando direito? Aí, quando fico doente, bate aquela coisa, poxa, será que foi minha culpa? Né? Porque, tipo assim, vira e mexe, tem reunião na escolinha, e sempre, eu não sei se todas as escolinhas são assim, né? Mas acho que o Arthur já passou, sempre tem aquela coisa que faz de uma forma como se você sentisse a pior mãe do mundo, né? Uhum. Tipo, você não tá cuidando bem do seu filho, porque seu filho veio com uma blusinha suja, porque a escova de dente do seu filho tá um pouquinho amassada. Então, realmente tem muita pressão, e é muito ruim, porque eu acho que fica mais em cima da mãe do que do pai. Mas quanto a educar o seu filho, está de parabéns. Seu filho joga Zelda e ouve Peach. Oh, yeah! Então... Cara, outro dia, eu coloquei a blusinha no Arthur de capuz. Aí a retardada aqui foi brincar com o Arthur. Olha o chapéuzinho vermelho, olha que ridículo. Ele, não, mamãe, eu sou Zelda. Ah. Tá certo que eu ainda tenho que ensinar pra ele a diferença entre o Zelda e o Link. Não, mas tá valendo. Ele tem 3 anos. Tá valendo. Tá no caminho. Tem que lembrar que o moleque tem 3 anos. É. Agora, sobre esse negócio que a Ana Carla falou da pressão igual da escolinha, eu acho que principalmente quando nós temos o nosso primeiro filho, né? Todo mundo tem experiência, todo mundo sabe fazer tudo. Por exemplo, se seu filho chora no supermercado, todo mundo tem um olhar crítico pra você. Sei porque seu filho tá chorando, aí sempre aparece aquela senhora que, pra variar, você nunca pediu a opinião dela, chega lá querendo, não, mas você não sabe, olha, é assim que você tem que fazer com seu filho. Cara, isso principalmente nos primeiros meses de vida, a gente fica... totalmente nervoso. Depois que o Arthur fez 1 ano, eu já desencanei, já quase mandei tomar tomate cru, mas é muito chato. Eu acho que a pressão pra mulher talvez seja melhor, né, Nakala, por causa disso. Eu acho que pra mulher realmente é muito pior, porque eu acho que tem aquele peso, sabe? Quando nasce, por exemplo, quando o Arthur nasceu, sabe, a primeira coisa que passou na minha casa foi assim, puta que pariu, agora eu tenho um menino que depende de mim, qualquer coisinha ele pode morrer, a culpa vai ser minha. Bate esse peso, vem esse peso no ombro. É muito cabuloso, assim, na hora que você... Principalmente quando é pequeno, eu acho que quando é muito pequenininho, quando acabou de nascer ali, qualquer espirro é um medo de acontecer alguma coisa mais séria. É, ainda mais o primeiro filho, que você não tem experiência nem nada. Só que ao mesmo tempo que é o primeiro filho, eu acho que na hora que nasce, parece que vem um trem, assim, aquele dom, sabe? De ser mãe, de ser pai, acho que bate na hora. Aí vem que, igual o Patrick falou, aí vem aquele tanto de gente, cara... você tem que dar chazinho de não sei o que. Ah, você tem que dar suquinho de não sei o que, porque tá com dor de barriga. Cara, eu tinha vontade de mandar todo mundo no cu. E quando o povo vai visitar, né, o filho? Né, todo mundo vem pra sua casa. Eu lembro que o primeiro sábado, cara, que eu tava em casa com o Arthur, sem brincadeira, tinha umas 15 pessoas dentro da minha casa. Eu tava sofrendo pra dar leite, saía sangue do meu peito, sofrendo por causa do menino, não sabia cuidar. E todo mundo querendo dar palpite, todo mundo querendo pegar, todo mundo querendo pôr a mão, eu morrendo de vontade de mandar todo mundo pro inferno, que eu fiquei super... Não, eu fiquei super ciumenta, eu não queria que ninguém pegasse o Arthur. Mãe, tu é que pai. Agora, esse todo mundo, você tá incluindo o Thiago também, porque o Thiago tava lá nesse fim de semana. Não, mas eu acho que eu fui depois. Não, não foi nesse final de semana, não. Não foi nesse. Eu fui no domingo. Foi só ele. Isso, não foi no sábado. E você mandou ele pro inferno também, Ana? Não, eu não mandei, porque o Thiago é um cara experiente já no quesito filho. Então ele não se intrometeu, né? Ele deu um presente bom, que foi a roupinha do Cruzeiro. A primeira então, roupinha do Cruzeiro. Então ele já me agradou aí, então começou a melhorar. Não, dá ênfase nesse negócio aí, a primeira roupinha do Cruzeiro. Exatamente, a primeira roupinha do Cruzeiro. E olha que o Thiago é atleticano, do Mandrá. Mamãe, terminei. Agora, você comenta esse negócio aí de estar no supermercado para criança. Eu me lembro de ter passado uma situação parecida, assim, quando minha filha era bem pequenininha. Mas o problema que eu tive é que minha filha queria, porque queria, comer o tomate no supermercado, velho. Ela desce pra ela, caraca, pra ela comer naquele momento. E como é que ela fala não, né? Não, pois é, entendeu? Mas assim, o engraçado é que normalmente você vê as crianças querendo chocolate, né? Uhum. Uma coisa. Não, minha filha sempre foi muito disso, cara. Até hoje ela come muita alface, chicória. Eu passava muito apertado com o meu filho do meio, com o Lucas, quando eu ia, principalmente em sacolão, porque ele não me pedia, não. Ele ia lá e pegava o tomate e começava a comer. Cara. Na cabeça dele, tava lá, tipo, era tudo meu, entendeu? Ele custou, ele tinha 2 aninhos, 3 aninhos. Ele custou pra entender que aquilo não era meu. Ele achava que eu era dono de tudo. Ele ia lá, pegava o tomate, comia a maçã, muita maçã principalmente. Ele não podia ver a maçã que passava a mão e comia. Nossa. Ah, até que por um lado é bom, né? É bom. Até hoje, cara, ele gosta muito de fruta. Não é a questão da fruta, é a questão do... Não, o filho... Eu aprendi ensinar, uma coisa. Ensinar, né? Não, eu aprendi que o filho gosta daquilo que não pode. Se você fala, não, você tem que ficar quietinho, ele faz bagunça. Você fala, você tem que fazer bagunça, ele fica quietinho. Você entra no supermercado e fala, isso não pode pegar, você vira o olho, ele tá segurando aquilo, é de lei. Mas existe uma diferença muito grande entre o pai e a mãe, principalmente no início ali, né, daquele período, meio da gravidez e o início ali do nascimento. Segundo uma psicóloga, a experiência da gravidez e o nascimento do filho é vivida pela mulher com muita preocupação. Foi apontado alguns pontos pelas entrevistadas dela, onde culpa, dedicação, esgotamento, transformações e conflitos, e ambivalências, eu nem sabia que essa palavra existia, estão ali relacionadas a... Defina pra gente, ambivalência. Ambivalência é quando a pessoa é tipo bipolar, ela tem... Ela muda de humor muito rápido. Ah, vai se ferrar, externo. Você tem um dicionário na tua cabeça. Não, vocês não sabiam disso, pô? Pelo que eu sei, ambivalência é a pessoa que consegue realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. Não, aí é ambidestro. Bidestra que escreve ambidestro com as duas mãos. Não, não escreve com as duas mãos. Consegue executar. Faz tarefas. Eu consigo executar as coisas com as duas mãos com a mesma destreza. Peraí, a gente tem o Google aqui. Eu acho que a gente tá falando coisas diferentes aí. A palavra é quem vão ver quem acha mais rápido no dicionário. Já abri, já. Só que a internet não coopera. É os sentimentos conflitantes. Exatamente, é bipolar. Bom, a sociedade... Seu é essa, a próxima eu ganho. Sim, eu te disse, eu te disse. Já sei. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Vai, mas eu te disse, eu vai, te disse. Vai, sopar suas velas. Ah, mas eu te disse. A questão é que a sociedade prega a visão de uma mãe heroína, né? Mas a mulher esbarra na questão de ser de carne e osso. Isso segundo a psicóloga Renata Feldman. Vocês concordam? Vocês acham que é diferente a visão do homem e da mulher? Como é que... Patrick, como que você lidou com o fato de ser pai naquele início? Patrick, quem é Renata Feldman? Eu não entendi o que ele falou. Eu nunca ouvi falar. Ah, então tudo bem, continua. Ela é psicóloga. Ah, tá, porque você fala o nome da mulher e sei lá quem é essa mulher. Eu falei agora, segundo a psicóloga Renata Feldman. Você tá bom, mas... Caraca. Eu tô dizendo assim, da onde que ela é, cara? Eu nunca ouvi falar dessa mulher, bicho. Ela até escreveu um trabalho de mestrado, eu peguei... Ah, tá. Muito bem, muito bem. Tá bom. Cara, foi assim, a minha experiência com o Arthur foi a seguinte. Eu digo que foi o pior ano da minha vida e a melhor notícia que eu tive foi que foi ser pai. Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque eu tava no meu último ano de faculdade, né? E não tava em emprego estável. Arrumei um monte de emprego bosta. Pra você ter uma ideia, passei em 4 empregos de carteira assinada durante um ano só. E como é que foi? Eu, na casa, a gente já queria ter um filho, né? O nosso objetivo era ter um filho antes dos 30. E ela me lembrou aqui que eu tinha arranjado um emprego em uma loja. Ele prometia muito que eu ia ganhar bem, que eu ia ter uma boa situação financeira. Aí a gente conversou com a Ana Carla. Aí, Ana Carla, eu acho que agora vai. Ela, vai. Fomos. Aí no dia 15 de outubro de 2009, a gente resolveu brincar. Na primeira brincadeira, só que a surpresa foi a seguinte: esse emprego que ia, eu descobri que era lero-lero, era papo. Eu fiquei 28 dias na empresa, rapaz. Nossa. A primeira sensação que eu fiquei um ano inteiro pulando de emprego. Isso é ruim pro currículo. Tava no meu último ano de faculdade, já não tinha mais direito ao seguro-desemprego por conta dessas trocas de emprego maluca. Então a situação que eu nego, agora se vira. Fala que o Arthur me deu responsabilidade, porque se hoje eu sou professor é porque eu tive o Arthur. Porque aí eu comecei a correr atrás de estudo, comecei a correr atrás de curso, foquei, estudei pra caramba e hoje cheguei onde tô. É por causa dele que eu tenho essa vidinha mais ou menos hoje, que é melhor do que a vidinha mais ou menos que tinha no ano que ele nasceu. Então ele tem responsabilidade. Você, Externo, como que você lidou com esse período do nascimento e meio da gravidez da sua ex-mulher? Cara, pra mim foi uma situação um pouco complicada, porque eu tava bem no trabalho, né? Já trabalhava numa empresa já há muitos anos, era diretor de marketing. E o meu problema foi o seguinte, quando decidimos ter um filho, né? Vamos fazer o ER e tal. A gente não tinha plano de saúde, então a gente acabou fazendo um plano pra cobrir, né, justamente o parto, né? Uhum. Então, porque o valor de um parto, né, pra quem não sabe, é um valor muito alto pra você pagar de uma vez só. Então, você pagando o plano de saúde, tem uma carênciazinha de 3 meses, né, e daí por diante, beleza. Só que acontece, a minha filha, quando ainda tava na barriga, ela acabou tendo alguns probleminhas. Então, ela não tava desenvolvendo, aí a minha ex-esposa precisou se ausentar do trabalho mais cedo, tinha que ter uma alimentação especial, e isso foi muito caro. E aí, num determinado momento, né, fazendo o pré-natal, quando ela tinha 8 meses, a obstetra, né, nesse exame, chegou e falou pra minha ex-esposa, olha, você tá com tudo pronto em casa e tal? Tô com tudo prontinho e tal. A gente já tinha deixado pronto, porque a gente também já esperava que pudesse nascer de 7 meses. Só que aí, nessa consulta de 8º mês, a obstetra disse pra ela o seguinte, ó, o parto vai ser hoje. Ela, como é que é? Vai ser hoje à tarde. Isso seria umas 3 horas depois, entendeu? Caraca, velho. Porque não podia esperar mais. E aí acabou não tendo vaga na UTI, né? Então aí marcou pro dia seguinte. Então foi assim, cara, foi tudo muito de repente, entendeu? Uhum. E aí a minha filhinha nasceu com um problema de ventilação e tal, e aí ficou as primeiras 24 horas sem mamar. Passou umas 2 horas na UTI, né, que é a UTI infantil. Uhum. E daí em diante, pra tirar ela do peito foi bem complicado, cara. Ela mamou até os 3 anos, gente. Foi bem complicado. Olha aí. É engraçado porque os 3 passaram por situações inusitadas, né? Eu, quando descobri que a minha ex-mulher tava grávida, eu tinha 17 anos, eu trabalhava desde os 11, então... Eu já era um tecelão, eu trabalhava com tecelagem, não tinha nem ideia do que eu ia fazer da minha vida. E quando eu descobri que ela tava grávida, eu simplesmente falei com o papai, ó, se dane agora, eu vou tocar a vida pra frente e vou ralar pra caramba. E sofro até hoje, né? Porque trabalho pra caramba. E foi com essas idas e vindas que eu fui querendo crescer pra poder ter como sustentar eles. E é engraçado essa questão do dinheiro. Porque na época em questão, tudo que eu ganhava, eu passava pra eles. E eu, sinceramente, fazia isso de boa. Eu não sentia falta de nada. Porque é um sentimento diferente que vem da gente, né? Pra gente... Aquele medo de faltar alguma coisa. Então foi uma fase muito boa. Eu acho que também... eu não uma coisa interessante da minha vida é que, apesar de ter sido pai muito novo, eu não deixei de fazer nada. Mas eu tive que ralar, cara. Eu tive que ralar muito pra poder conseguir ter alguma coisa. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês três. Quando vocês receberam a notícia... Você tá excluindo a Ana Carla? Vocês quatro. Mais pra Rock. Eu queria saber a opinião mais do homem. Eu vou me retirar, tá? Do podcast. Agora eu fui totalmente excluída. Nunca me chame. Quando me chame, eu sou excluída pelo IA. Tá? Caramba. Não, desculpa. Então, pros quatro. Calma. Quando vocês tiveram a notícia, você pai, você mãe, o que passou pela cabeça de vocês? Começando pelo Thiago, por exemplo. Cara, eu tinha 17 anos, eu não faço a mínima ideia do que passou na minha cabeça. Sei lá, mas cara. Mas eu lembro quando você me contou. Você lembra? Eu lembro quando você me contou. Eu tava empolgado? Não, velho, você tava assustado pra caralho. Sua cara era de susto, a sua reação era de susto. Eu lembro que a sua primeira demonstração de alívio por estar vindo nascer um filho foi quando a gente foi se apresentar no exército, que aí você encheu o peito pra falar, eu não posso pegar esse exército porque eu tenho filho. Eu não posso, meu filho tá chegando, eu não posso. Foi o primeiro momento que eu vi um pouquinho de alívio. Inclusive essa história tá lá no podcast de histórias do exército, né? Pois é, justamente. Aí, mas sua cara era de susto. Eu não tô dizendo que você não queria. Você não chegou a falar que não queria, que às vezes você estava assustado pra caramba. E isso tava mesmo. Olha aí, eu não lembro, eu realmente não lembro. Agora na porque cara. Faz muito tempo, né, meu amigo? Muito tempo, já tem. É, vai fazer já tá aí no cinquentão, então... É, pois é, cara. Cinquentão. Cinquentão é um número de filme, né? É quase. Ana Carla, e você? Obrigada, Iago, por você perguntar pra mim, tá? Então, igual o Patrick falou, a gente conversou e falava, vamos ter um filho e tal, vamos, acho que tá na hora, então tá. E igual ele falou, na primeira brincadeira, o Arthur veio. Eu acho que eu sou muito fértil, né? Enfim, de primeira. Aí, eu lembro que aquele probleminha todo mês estava atrasado. E aí eu comentei com o Patrick. E o Patrick falou assim, você tá grávida? Eu falei, não, tá normal, todo mês atrasa e tal. Aí eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Eu comprei um teste e fiz no banheiro do serviço. Nossa. Entrei no banheiro e subiu os dois pauzinhos. Aí a primeira coisa que eu pensei, fudeu. E a gente achou o seguinte, cara. Porque todo mundo que, né, pensa em ter filho, para de tomar, né, a pílula. E demora, sei lá, às vezes até um ano, dois anos. Verdade. Né? Então eu achei que ia demorar pelo menos uns 6 meses, né? Pra ficar grávida. E não demorou nem uma semana. Assim, né? A partir do momento que a gente conversou e, né, e no dia que a gente fez, deu uma semana. Eu descobri, foi bem no inicinho. Eu tinha acho que um mês e meio só de gravidez. Aí deu, subiu, aí eu falei, né, liguei pro Patrick e falei assim, ó, agora eu vou ter que fazer um exame de sangue. Mas assim, o primeiro pensamento foi, fudeu, e agora? Porque eu achei que realmente ia demorar pelo menos uns 6 meses pra ficar grávida e tal. Ah, e a gente já tinha descoberto que a meleca que tava no serviço do Patrick, eu falei, agora, meu marido foi um emprego bosta, eu odiava onde eu tava trabalhando, e aí eu falei assim, pô, aí que eu parei pra pensar, eu acho que eu, Patrick, a gente não pensou direito, né? Na hora de falar em ter filho, não foi tão simples assim. Okay. E querendo ou não, tem pressão de família, tem tudo. Ai, porque a gente não tinha plano, né? Não tinha casa, não tinha carro, só tinha o meu lepo-lepo. Olha! É, uai. Aí foi meio confuso, porque eu não tinha plano, então eu tive que minha gravidez toda foi pelo SUS. Não. Tem aquela pressão de família, né? Você tem que fazer um plano. E aí eu tava com a pressão alta, porque você vai correr, porque sua gravidez é de risco. Foi meio tenso. Primeira reação que eu tive quando eu descobri que a Ana Carla ficou grávida foi pedir conta na empresa que eu tava trabalhando, velho. Olha que bizarro. Ué? Como assim? Geralmente é o contrário. Eu falei, não, cara, tá chegando um filho, eu não posso ficar aqui. Eu pedi conta, cara. Não, mas eu acho até uma coisa acertada. Você vê como é que o emprego era bosta. Quando você tá no emprego de merda, cara, muitas vezes você tá preso naquilo ali pra conseguir uma coisa melhor, entendeu? Verdade. Nossa, mas pensa no emprego de merda. Agora multiplica por 1000, era o dele. Não, mas eu já passei por isso muitas vezes. Caraca. Eu sei exatamente o que é isso. O Patrick na época tava depressivo, cara. Porque, descobriu que eu tava grávida. Tava numa situação foda. Mas você, externo, só pra gente dar continuidade aqui. Foi meio engraçado, porque eu já tava tentando, e antes de tentar... Algumas vezes a minha ex-esposa já tinha me ligado, né, assim, eu tô grávida e tal. Então ela sempre fazia isso, brincando, entendeu? Só que, o que aconteceu? Uma das vezes, ela ela me ligou e falou que tava grávida e tal, eu não levei a sério, né? E aí a gente acabou fazendo um exame mais profundo e aí a gente viu que ela realmente estava grávida, né? E aí ela acabou perdendo, logo na semana seguinte, né? Então foi tranquilo, porque foi como uma menstruação, né? Então não teve nada demais. Só que aí, em seguida, uns meses depois, ela teve um outro alarme, né? E me falou de novo que estava grávida e tal. E aí a gente... Não, vamos esperar, não vamos fazer exame nenhum, deixa pra lá e tal. Não tava muito crédulo ainda. E aí sim, cara, ela começou a sentir muitas dores e a gente, né, chegou a procurar um médico. E aí ela realmente tava grávida, já tava com 2 meses. E aí foi uma situação muito, muito chata, cara. Porque ela, a gente tava em casa e ela tava sentindo muita dor. Não tava conseguindo andar direito, né? E aí eu falei pra ela, olha, vamos pro hospital, vou te levar pro hospital e tal. Ela falou assim, não, mas vou no banheiro primeiro, né? Eu não tô conseguindo andar, eu preciso ir no banheiro e tal. E aí ela acabou expelindo ali mesmo, entendeu? E aí a gente ligou para o obstetra, e a obstetra instruiu a gente a pegar aquilo que tinha saído ali e levar para fazer uma biópsia e tal. Foi uma situação assim, bem, bem chata, cara. E aí, em seguida, um intervalo um pouquinho maior depois, aí ela me veio de novo, dizendo que estava grávida outra vez, né? Só que aí eu falei, não, tudo bem, né? Deixei por isso mesmo. E aí ela me ligou de novo, depois de uma meia hora, falou de novo que estava grávida. Né? E aí eu falei pra ela que não tava acreditando e tal. Ela falou, não, eu já fiz o exame, eu tô com ele confirmado aqui e tal, né? Que é o exame da minha filha que eu tenho hoje. Uhum. Mas assim, eu não fiquei assustado, cara. Eu tava esperando, né? Eu sei que na hora a gente fica pensando assim, tá, e agora, como é que vai ser? Mas eu não tinha nada na cabeça, cara. Eu não pensava se ia ser complicado, se não ia. Eu tinha muito medo, porque você sempre ouve todo mundo falando, né? Que filho é muito caro, gasta muito, é muito difícil e não sei o que e tal. E na verdade, como eu falei no início, não é, cara. Não é tão difícil quanto falam, não é tão caro quanto falam. O importante mesmo, eu acho que é você dar amor e educação, cara. Que hoje, educação é uma coisa realmente muito difícil de você colocar na cabeça de uma criança, cara. Olha aí. Caraca, é isso mesmo, cara. Olha aí. Eduque-o como quiser, de qualquer maneira, há de educá-lo mal. É profundo, hein? Foi uma resposta de Freud, né? A uma jovem mãe aflita. Mãe! Terminei. Life is a mystery. Everyone must stand alone. Recentemente eu vi um vídeo, eles pegaram as mães e perguntaram a elas como é que elas se viam como mães. E, cara, 90% das mães aí fizeram vídeo, documentário, para as pessoas chorarem. Eu chorei igual uma criança. Então, e aí as mães falaram, não, eu sou uma péssima mãe, eu queria ter mais paciência, eu não sei o que eu tô fazendo e tudo mais. Todas as mães, igual o Freud aí diz, todas as mães se achando péssimas. Só que aí passou um mês, eles pediram para as mães voltarem e mostrou para as mães os vídeos dos filhos, cara. Aí isso que destruía, que para os filhos, a mesma. Todas as mães que acharam que eram péssimas mães, os filhos, não, que minha mãe é perfeita, minha mãe é uma super heroína. Por que que você gosta de sua mãe? Porque ela brinca comigo, porque ela me abraça, porque ela é cheirosa. Olha aí. E, tipo, cara, a gente se cobra tanto. Mesmo a gente errando e percebendo os nossos erros, muitas vezes nossos filhos relevam tudo isso por causa do amor mesmo, cara. É o único amor verdadeiro, né? Ah, cara, é muito gostoso. Eu esses dias postei no Facebook que filho, ele traz um carinho. É lógico que, por exemplo, o Arthur, ele é muito interesseiro, né? Às vezes um abraço, um beijinho, querendo alguma coisa. Mas é tão bonitinho quando a criança vem, assim, de graça, né? Igual eu conversando com ele, brincando de gravar vídeo. Aí, de repente, ele começou, ô, mamãe, eu te amo tanto, mamãe totosa. Então, assim, é um carinho tão lindo. Cara, um carinho de graça, né? Você não fez nada, o menino tá funcionando mesmo. Você, às vezes, impaciente, às vezes, você não tem no tempo. Às vezes, pedindo alguma coisa que você não pode dar. Mesmo assim, vem com aquele carinho todo de graça, né? Sem pedir nada em troca. É a melhor coisa do mundo. Aí vem a questão que eu queria perguntar. A gente sabe educar os nossos filhos? A gente tá fazendo certo? O que vocês acham? Eu acho que, assim, a gente só vai saber se a gente tá fazendo certo, se a gente sabe realmente, quando a criança deixa de ser criança e se torna um adulto. né, porque os princípios, cara, que você ensina a criança, ela vai levar a vida inteira, entendeu? Só que se ela vai seguir isso, aí só depende dela, entendeu? E a gente já sabe hoje, a psicologia mostra que as pessoas são muito mais influenciadas pelos amigos do que pelos pais. Então não interessa a educação que você vai dar pro seu filho. Se você mora numa área de risco, onde é dominado pelo tráfico, onde é dominado pelo crime, cara, dificilmente o seu filho não vai se envolver com esse tipo de coisa. Infelizmente, a verdade é essa. E no país que a gente vive, que é um país em que tudo está muito banalizado hoje, a chance disso acontecer é muito maior. Então cabe a gente a se cercar de pessoas de boa índole, entendeu? Porque isso sim vai fazer a criação, complementar a criação dos nossos filhos. Até porque a criação não é só em casa, é fora de casa também, né? É. A rédea tem que ser curta, né? É, como eu disse, ainda que seja curta, entendeu? Quando eu era criança, 30 anos atrás, eu já ouvia falar o seguinte, que o que você não aprende em casa, você aprende na rua. Então se você anda com pessoas que não valem nada, inevitavelmente você vai acabar não valendo nada, entendeu? O Cristiano acabou de falar, eu concordo plenamente. Só que eu tô falando eu, Patrick. Eu acho que meu gênio me atrapalha muito. Às vezes eu estresso muito rápido demais. Às vezes eu fico nervoso demais. E eu tenho tentado evitar. Por exemplo, agora, durante a gravação desse podcast, eu saí um momento pra resolver o problema do Arthur. Mas é porque ele pegou um papercraft que eu fiz do Mario e amassou ele todo. Eu não fui pra brigar com ele, mas a primeira reação, papai, por favor, não briga comigo, foi sem querer. Tipo, demonstrando que às vezes eu chamo a atenção de uma maneira muito veemente, ele fica sentido. E por coisas como essa eu vejo que eu não sou o pai perfeito, eu tenho que melhorar muito. Uma das coisas que eu melhorei muito, eu sempre fui meio bobão, né? De adolescência, eu sempre fui muito um cara muito tranquilão, muito zen. Mas uma das coisas que eu acho que eu melhorei muito sendo quando eu virei pai foi a questão da paciência, que hoje eu pelo menos tento levar o máximo possível até onde dá, na boa, sem estressar. Mas sempre chega aquele limite, né? Eu estresso muito mais com adulto do que com criança, pra falar a verdade. Às vezes os meus filhos, por exemplo, o Matheus já vai fazer 13 anos e o Lucas já vai fazer 7. Então eu já tô com dois adolescentes dentro de casa. E cara, adolescente é um bicho chato. Cara, eu falo assim, cara, o Patrick vai ver quando o Tuco virar adolescente, o externo também. Adolescente é chato pra caramba. Eu outro dia eu cheguei pra minha mãe e perguntei, mãe, quando eu tinha a idade do Matheus, eu era chato desse jeito? Porque eu não tava acreditando que o menino era chato do jeito que ele é. E mesmo com toda a chatura, com encheção de saco, o meu caminho sempre é da conversa, de tentar levar na boa, entendeu? Sem ter que ficar muito nervoso com ele, porque às vezes aquela brigada que você dá, principalmente com o adolescente, ela pode ter um resultado diferente do que você espera. Adolescente tem muito aquele negócio do sou dono do meu nariz, eu sei porque eu vivi isso, e o lance do desafio. Então é complicado, é uma situação bem difícil. Vocês são a favor das palmadinhas? Como que vocês são com essa questão? Porque hoje em dia um filho não pode levar palmada, né? Principalmente em público. A agressão, o Estado, vamos pensar o Estado. O Estado, ele tem várias maneiras de corrigir ou ensinar o cidadão, certo? É. O Estado, ele usa, pelo menos teoricamente, ele usa a força física em último caso. Quando a sanção econômica já não faz sentido, o que seria você não vai ter mesada, o que você não vai poder jogar videogame. No caso do Arthur, a sanção econômica para ele seria: você não vai ter iogurte, tá proibido de tomar iogurte, tá proibido de jogar videogame. A sanção pública, que seria algumas restrições. E a sanção física, a força física, usada em último caso. É claro que há os excessos. Eu sou totalmente contrário aos excessos. Eu acho que você pegar um cinto e bater no seu filho, você já passou dos limites. Sim, isso daí é espantar. O objetivo da palmada não é machucar seu filho. Se o seu objetivo é machucar ele, você tá errado. O objetivo é demonstrar que aquilo tá errado e, através da palmada, mostrar pra ele, chamar atenção pra ele pra algo. Mas eu acredito que deve ser o último caso. Uhum. Concordo. Essa questão de palmada é muito complicada. Eu me lembro de ter batido na minha filha duas vezes. Uma das vezes, eu não me recordo o que aconteceu, mas assim, eu me lembro que numa segunda vez, eu disse pra ela que não era pra ela fazer uma determinada coisa, e ela acabou insistindo em fazer e tal. E aí eu falei pra ela, se você fizer de novo, eu vou bater em você. E ela falou pra mim o seguinte, eu duvido que você vai me bater. Aí quando ela falou isso, eu me senti na obrigação de bater, porque senão, né? A sua autoridade foi questionada. Pois é, ela me desafiou, entendeu? Tipo assim, se eu não fizer, e aí, numa próxima, como é que vai ser? Pois é. Só que assim, ela era menorzinha, né? E aí eu peguei o chinelo pra tentar bater na bundinha dela, e ela pulou na hora, né? Tentando fugir da chinelada, ia bater na perninha dela, e ficou marcado. Né? Então, desse dia em diante, eu falei, na época eu ainda era casado, e a minha ex-esposa que me incentivava muito a fazer isso, né? Até porque ela me desafiava mesmo, né? E aí eu falei pra ela, olha, eu nunca mais eu bato nela, porque quando eu bato eu machuco, então não bato mais, acabou, entendeu? E até hoje eu não bato mais, coloco ela de castigo, eu corto algumas coisas dela, entendeu? Você não vai ficar no computador, você não vai ficar vendo desenho. Até porque assim, castigo é mais efetivo, né, cara? Concordo. Cara, mas deve doer o coração se eu bater no filme. Dói. Eu bati no Matheus também umas duas vezes. Foi umas duas vezes por causa de escola, inclusive. Você vê, eu não bati nele quando ele era pequenininho, porque ele não era. Ele era um amorzinho de criança. Mas depois de velho já começou a querer bacalhar na escola. E aí um dia eu falei com ele, olha, se eu tiver aqui na sua escola mais uma vez, aí eu vou ter que dar uns tapas pra você poder aprender, não esquecer. Esquecer, né? E aí coincidiu de na semana que eu falei isso com ele, eu ter que ir na escola e não teve jeito, aí eu tive que dar uns tapas. Mas é aquele tapa, cara, que sério, você bate ali na bunda dele, ali, dá uns tapas nas pernas, talvez, pra poder dar aquele estalo e dar aquela assustada nele, mas depois dói, viu, bicho? Eu lembro que eu cheguei a chorar, cara, porque eu não gosto muito, não. Eu, quando eu tenho que brigar com os meninos, eu fico mal, eu não fico no meu melhor estado de espírito, não. Sei lá, eu não tenho filme, mas tento imaginar como que é chegar na criança assim e... Nossa, não, cara. Mas eu quero entender pra o que é o bater. Você pegar e dar uma surra ou dar uma palmadinha? Não, dá uma palmadinha, cara. Sério, tipo, sério. Se você dá uma me parece que vocês estão dramatizando demais se for não. Vou dar uma surra. Aí pega o chinelo, dá umas 10 chineladas, é uma coisa. Agora assim, dá um beliscão, cara, sei lá. Não, porque eu tive que dar uma prensa mesmo. Eu não tive que dar uma palmadinha. A palmadinha você dá na criança quando ela tá pequena. Depois de velho, cara, não, a palmadinha não vai servir pra muita coisa, não. Concordo. Mas assim, eu acho que no nosso caso de todo mundo aqui não foi nada que possa ser classificado como uma agressividade. Não. Mas assim, como o Thiago falou, mesmo que seja de leve, cara, você fica sentido, porque fica sentido. A criança fica sentida, entendeu? É, porque tem muita questão do olhar. Eu não sei se o Patrick me conhece, ele sabe a ligação que eu tenho, por exemplo, com o mais velho, que viveu comigo. Aquela questão de não que não tenha com os outros filhos, mas sempre tem um que tem aquela ligação um pouco mais forte. É uma coisa comum. Na minha casa, por exemplo, é o meu irmão. Meu irmão tem uma coisa com a minha mãe e com o meu pai que dá pra perceber que é diferente da minha ligação com eles. E quando eu tive que brigar com eles, o olhar dele pra mim foi um olhar de puta que pariu, pai. Eu errei, desculpa, tal. Mas você tem que fazer aquilo porque senão vai se repetir. Principalmente quando tá nessa fase, cara. Entre 10, de 10 anos pra frente, a criança ela tá mudando, ela tá criando personalidade, e aquilo ali você tem que ficar um pouco, ainda mais no mundo hoje em dia, que todo mundo sabe como é, a gente tem que ficar um pouco mais de olho. Eu acho que o que é complicado hoje em dia, porque acho que fica tanto essa coisa que, não pode bater mais, não pode bater mais, não pode bater mais, escola falando isso, todo mundo falando isso, acho que a criança começa a ficar, entre aspas, né, assim, sem vergonha, né? Sim. Porque já começa, porque eu escutei que não pode meu pai bater. Então você vê casos que criança mais velha chega até a falar com o pai e com a mãe, né? Você não pode me bater porque senão é crime, né? A coisa mais comum é a criança falar com o pai que se o pai bater nela, ela vai chamar a polícia. Exatamente, então assim, fica uma situação complicada. Eu acho que tem que dar palmada assim, eu fui educada dessa maneira. Uhum. Eu agradeço ao meu pai pelas palmadas que eu tomei, até pelas cintadas que eu tomei. Eu acho que se não fosse isso, eu não sou a pessoa. Tudo bem que não é uma coisa muito prestável, não? E a pessoa que sou hoje, né? A educação que eu tive, se não fosse por isso. Mas é complicado, por exemplo, o Arthur já é safado. O Patrick não faz isso, não. Ele já sabe com o que ele faz, né? Às vezes quando eu dou uma palmada nele, ele vira pra mim e fala assim, nem doeu? Olha aí. Eu fazia isso também com minha mãe. Olha aí. Tá ardendo, tá queimando nem fogo, mas não doeu. É, tá aquela vontade desgramada de rir, você não pode rir, porque senão você perde toda, né, a autoridade. É. O que eu vou fazer? Porque castigo não tá funcionando, palmada não tá funcionando. Tinho chega na escola e começa a escutar que mãe e pai não pode dar palmada, e você fica até sem saber como que eu vou educar meu filho. Mamãe, terminei. Mas a gente é pai como os nossos pais? Vocês acham que vocês são parecidos com os pais de vocês? Você, Iago, você acha que quando você for pai, você vai ser um pai igual ao seu pai? Cara, tudo que a minha mãe e meu pai proibiu e que eu achava besteira quando eu era pequeno, eu vejo que hoje eles estão certos. E algumas coisas, sabe? Porque se você prender demais a criança, ela não vai saber se defender. Isso. Se você privar de ir no meio dos amigos, dos colegas, assim, vai ser um bundão. E, cara, eu acho que eu vou ser igual. Porque você vai crescendo, você vai vendo as merdas que tem no mundo e você não quer isso pro seu filho, entendeu? É verdade. Uma das coisas que, quando eu era adolescente, eu falava muito até com o Patrick, né, Patrick? É que quando eu crescesse, eu não queria ser igual ao meu pai. Sim. E aí, o que, que você acha do resultado? Eu acho que eu sou muito igual ao meu pai. Eu sou diferente em algumas coisas, mas eu sou muito igual ao meu pai, principalmente quando me tai o sangue, velho. Se eu ficar nervoso com alguma coisa, eu sou igualzinho ao meu pai. Começa a falar e não para nunca mais? Eu não sei se eu começo a falar e não paro, mas eu, o que eu tiver pra falar, eu falo tudo de uma vez. É... Você acha que você é igual ao seu pai, né, esquisito? Cara, é o seguinte, né, é... Eu acho que eu tento mesclar o melhor do meu pai e o melhor da minha mãe. Meu pai sempre foi o cara da conversa, sempre foi de bater papo e, na pior das hipóteses, e o castigo. Minha mãe que já ficava por conta das punições físicas em casa, né? Eu juro que eu tento mesclar o melhor dos dois, mesclar a conversa, mesclar o olho no olho, mesclar o entendimento e mesclar a hora de ser sério, a hora de chamar atenção, o pegar o melhor que era do meu pai e o melhor da minha mãe. Porque como o Iago disse, cara, a gente não gostava na época, mas hoje eu paro e penso, é claro, eliminando os excessos, no geral, eu vejo que meus pais acertaram demais. Olha aí. Vocês, é. Cara, eu também acho que a educação que eu tive foi uma boa educação. E tanto do meu pai quanto da minha mãe, cara, eu tento também passar o melhor pra minha filha, mas assim, mais numa questão de moral mesmo, sabe? Igual quando ela fala pra mim assim, ah, que o meu coleguinha é gordo, né, por exemplo, né? E aí eu procuro dizer pra ela que ela tem que brincar com ele igual ela brinca com quem é magro. Uhum. Né, porque... Eu acho assim, que vale mais o que você carrega na sua vida numa questão moral do que muitas vezes numa questão financeira, né? E o exemplo que a gente dá é o que fica, né? Então eu acho que eu aprendi isso com os meus pais, tento passar isso também, entendeu? E, cara, não é fácil. A verdade é que é difícil você colocar na cabeça de uma criança certas coisas. E ainda mais hoje em dia, que as crianças estão crescendo muito rápido, desenvolvendo muito rápido, chegam a falar coisas que às vezes você não espera, entendeu? Então, às vezes, você fica sem resposta, né? Eu me recordo de uma vez que... And here we go. Eu tava levando a minha filha, né, pra casa da mãe dela, e ela falou pra mim assim, pai, por que o sol tá tão quente? Eu falei, ah, porque Deus fez o sol quente, né? E aí ela falou assim, mas Deus pode fazer tudo? Eu falei assim, pode. Ele pode apagar o sol se ele quiser, assim, pode apagar o sol. Então Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então Deus pode falar caceta? Falei, não. Ô, mentalidade, fé. Né? Não, filha, caceta não, né? Aí você, não, mas Deus não pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, verdade. Tipo assim, cara, a criança de 3 anos, entendeu? Hoje as crianças estão desse jeito, então você tem que ter muito cuidado com o que você passa. Se você teve uma criação boa, eu acho que você tem por obrigação passar essa criação também, entendeu? Dessa forma. Você, dona Carla, a senhora acha que vocês parecem com seus pais, principalmente no quesito da educação, do tudo? Então, eu acho que eu penso ao contrário do Patrick. Ele falou que ele tenta mesclar o que tem de melhor. Eu tento pegar o que meu pai fez, que nunca me agradou, o que minha mãe nunca me agradou, e tento não fazer com o Arthur. Mas eu acho que eu sou mais parecida com a educação do meu pai do que com o da minha mãe, que meu pai ele sempre foi muito mais próximo, mais amigo, né? Uhum. Tentar brincar, fazer para casa. E meu pai, eu sempre tentei fazer esse quarto, mas até hoje não funcionou, mas eu tenho esperança que funcione. É. Meu pai, ele não, assim, apesar de eu já ter me batido, ter dado cintada, mas o meu pai era aquele tipo de pessoa assim, que ele olhava pra mim, o olhar dele doía muito mais do que a palmada. Então várias vezes eu chorei só pelo fato do meu pai ter olhado pra mim. Eu tento fazer isso com o Arthur, mas se eu olho pra ele de jeito diferente, ele começa a rir da minha cara. É mas mesmo? Eu ainda tenho esperança de conseguir fazer isso. De eu olhar pra ele, ele sacar e ficar quieto, entendeu? Olha só. Eu acho que esse negócio do olhar é mais no pai, não na mãe. É mais no pai. Eu, se eu franzir a sobrancelha pro Matheus, ele vê que o trem tá ficando sério. Nossa, meu pai era assim... Por exemplo, o primeiro porre que eu tomei, meu pai viu, o decagado dele ver, ele olhou assim pra mim e falou assim, eu nunca mais quero que você beba, e beber de beber de muito, assim, de tomar porre mesmo, eu nunca mais bebi. Okay. Só pelo fato do meu pai ter olhado pra mim e falado isso, entendeu? Olha só. Toda criança, ela faz o pai passar vergonha, mas tem um momento extremo. Eu, por exemplo, uma vez eu levantei a saia da minha mãe até nas costas, no meio do velório. Are you crazy? What am I gonna do? Ah, oh, meu Deus. Mas eu dei, velho. Tá chegando o quê, pô? É assim, o filho de vocês fez alguma coisa parecida ou pior, vai saber? Ó, o Arthur, primeira vez que ele viu o anão, ele apontou pro anão e falou assim, nossa, mãe, que homem mais pequenininho. Cara, foi muito vergonhoso. E a primeira vez que ele tinha um coleguinha na outra escolinha, que ele é bem pretinho, né? Pretinho, é feio falar pretinho, né? Ah, ele é afrodescendente. Uai, ele também não pode, ele é afrodescendente. Então, aí ele chegou, aí ele adorava aquele, o Arthur adora aquele biscoito negresco. Aí ele pegou o biscoito assim, cara, no meio do mercado, olha mamãe, o biscoito é da cor do Cauã. Nossa. Cara, foi terrível. Todo mundo olhou pra minha cara assim. Eu, filho, é isso aí, assim, de fininho. Mas foi muito mico. É muito mico que a gente paga com o filho, cara. Essa questão de racismo, isso aí é muito complicado. A minha filha, ela é moreninha, que nem eu. E há pouco tempo atrás, ela falou que umas crianças na escola não estavam querendo brincar com ela porque ela era morena, né? Putz. E aí ela ficou com esse negócio na cabeça, né, de que ela é diferente, porque tipo assim, a minha filha, ela estuda numa escola particular, e lá a galera tem dinheiro, né, cara, e a gente se sacrifica muito a pagar essa escola. Então, a maioria, né, a gente sabe que a grande maioria no Brasil de pessoas que têm posses ainda são pessoas brancas, né, então ela acabou, né, sofrendo isso aí um tempo e tal, só que assim... É, eu entendi que isso é mais coisa de criança, até porque a professora dela era uma professora negra, né? E aí eu achei, de certa forma, que foi até bom isso ter acontecido, porque aí a professora conseguiu conversar com os alunos, conseguiu, né, passar que esse tipo de coisa não pode ser dessa forma e tal. E hoje ela já não tem problema com isso, entendeu? Mas foi uma situação muito chata, cara, dela, ela chegar pra mim e falar, ah, minha coleguinha não quer brincar comigo porque eu sou preta. É complicado. Era assim, bem. Uma coisa que eu nunca passei, nunca fui preconceituoso com esse tipo de coisa, né? Eu mesmo. Eu não sou negro, não sou de raça negra, mas assim, eu não sou branco. Né? A minha descendência é indígena, né? Mas de qualquer forma, eu particularmente sempre achei que os maiores racistas que nós temos no nosso país são os próprios negros. Porque, e vou explicar por quê. Porque eu acho que lutar para ter cota. Faculdade, pra mim, cara, polêmica. Já é uma forma do camarada querer dizer assim, que, ó, eu sou pior do que você, se eu não tiver uma cota, não entro. Mamilos. Eu acho isso horrível, eu acho isso. Porque na minha opinião, o negro é tão capaz quanto o branco, ele não precisa de cota pra poder entrar numa faculdade. Ele é tão capaz quanto o branco, ele pode não ter tido as mesmas oportunidades, mas ele é tão capaz quanto. E o governo tenta mostrar pra gente que eles não são, entendeu? Cara, eu acho isso horrível, entendeu? Então, pra mim, cara, doeu muito, porque eu sempre vi todo mundo igual, entendeu? E quando eu vejo esse tipo de coisa, que a gente só vê em novela, só vê em filme, acaba acontecendo diretamente com a gente, é uma coisa muito triste mesmo. Acho que vergonha eu nunca passei, não, mas uma vez eu viajei com uns amigos e levei o Matheus. A gente foi pra um encontro de motociclistas. E aí, nesse encontro, o Matheus, tudo que ele via, ele queria comer e tal. E a gente tava com muita fome mesmo, porque foi uma viagem um pouco longa. E a gente ficou na casa de um parente, de um amigo nosso e tal. E aí comeu feijoada, comeu tropeiro, comeu pernil, comeu um monte de coisa. E quando foi de noite, o menino passou mal, cara. Ficou com dor de barriga e teve uma diarreia brava. Nossa. E eu, na hora que eu percebi, a gente tava dormindo eu e ele, né, e a galera toda no mesmo quarto, e aí quando eu percebi que ele tava sentindo dor de barriga e não queria me falar porque tava com vergonha, eu peguei pra ele e falei assim, ô Nen, que eu chamo ele só de Nen, vamos lá no banheiro com o papai que o papai tá sentindo dor de barriga. Aí ele mais que depressa levantou e falou, vamos. Aí eu levei ele no banheiro e ele acabou sujando a calça, sujou o banheiro da casa do cara todo, cagou no chão, foi uma coisa cabulosa e tal. Mas, tipo, eu percebi, então vergonha eu nunca passei, não. Acho que a pergunta que o Iago quis fazer, eu acho que foi o seguinte, quando a gente vai num lugar ver uma criança dando tapa na cara do pai, xingando, jogando as coisas no chão, desobedecendo. Eu acho que a pergunta do Iago foi nesse sentido. Nem tanto, é mais situação cabulosa que criança pode você passar. Ah, tá. Porque se fosse nesse sentido, o que eu ia dizer é o seguinte, cara. Quando o Arthur ele apronta uma dessa, por exemplo, ele tá no supermercado, quer um sorvete, tá frio, mas vou comprar sorvete. Uhum. Aí ele começa a fazer pirraça, eu faço o que eu aprendi na Super Nani. Chama ele pro cantinho, agacha, olha nos olhos, conversa com ele e tenta fazer ele entender, né? Mas quando o meu filho tá aprontando algo. Agora, graças a Deus, eu nunca passei situação semelhante a essa do que o externo contou, não, graças a Deus. Enfim, a gente está extrapolando o nosso tempo aqui. Considerações finais, meu caro amigo externo. Hoje, nos dias de hoje, criar uma criança a única coisa que eu concordo com o que eu ouvi quando eu quis ter um filho é que ter filho é muita responsabilidade. Eu acho que hoje, mais do que nunca. Então, se você é pai, se você é mãe, tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, especialmente porque os pais são espelhos para os filhos, né? Verdade. Considerações finais, minha cara amiga Ana Carla. Olha, a única coisa que eu tenho que falar é que filhos ruim com eles, pior sem eles. Verdade. Considerações finais, meu caro amigo Patrick. Cara, é o seguinte, eu acho que é um eterno aprendizado. Eu ainda não sou um pai perfeito, tô longe disso. E se eu tivesse 5 filhos, ainda estaria longe disso. E diante disso, eu só tenho pena daqueles porque tiveram 2 filhos, 3 filhos há 20 anos atrás e acham que sabe tudo. Pelo contrário, nesses 4 anos que eu tô com o Arthur, cada dia que passa eu vejo que eu tenho que aprender mais. Considerações finais, meu caro amigo Iago. Cara, eu pensava que ter filho era uma coisa meio absurda, difícil, que acabava com a vida e tudo mais. Mas pelo depoimento de vocês aí, vejo que não é tanta coisa que eu não imaginava, não. Até considera. Pelos 3, 4 agora. Olha aí. Bom, eu acho que é tudo isso, muito mais. A gente vive a vida inteira aprendendo com eles. Cada filho, por exemplo, eu já tenho 3, com cada um dos 3 eu aprendi uma coisa diferente. E mesmo tendo aprendido com cada um deles, eu não sei o suficiente para poder falar que eu sou um bom pai. Ainda hoje bate essa dúvida. Mas uma coisa eu tenho também que agradecer, porque vai muito do conjunto, né? Eu tive um apoio dos meus pais muito grande. E também a minha ex-mulher também acabou me ajudando muito. E por causa disso eu não deixei de viver nada. Eu pude estudar, pude ir melhorando, pude ir crescendo como pessoa. E eu espero continuar assim, eu espero que eu continue tendo esses apoios. E é isso, ter um filho é responsabilidade, você tem que ter responsabilidade, mas tem que ter também paciência para aprender muito também, é muito complicado. Enfim, se o nosso caro querido amigo ouvinte quiser entrar em contato com o Mexidão Rocks, como que faz, meu caro amigo externo? Você vai acessar lá www.mexidãocast.com.br e aí você vai acessar nossas sessões de podcast e vai fazer o seu comentáriozinho lá. Se o nosso caro querido amigo ouvinte quiser nos enviar um e-mail, meu caro amigo Sir Patrick. Primeiro ele vai abrir a caixa de e-mail bonitinha dele, vai clicar em enviar e-mail, não clicar, vai clicar, né? Corrigir. E vai mandar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Olha aí, se nosso querido amigo ouvinte quiser entrar em contato conosco através das redes sociais, meu caro amigo Iago. Você vai no Facebook/Mexidão Rocks, ou pelo Twitter, @michidonrocks. Olha só, se quiser entrar em contato com a minha amiga Ana Carla, como que faz? Ai, cara, eu acho que é Ana Carla Murta no Facebook, eu acho que é isso. Se quiser entrar em contato com meu amigo externo, você vai acessar no facebook.com/externo e no Twitter, @externo. Se quiser entrar em contato com meu amigo Iago, no Facebook é @IagoCoutinho e no Twitter é @IagoGCS. Se quiser entrar em contato com meu amigo Sir Patrick, cara, eu sei que tem umas redes sociais pra papais e mães, cara, mas eu não tenho perfil nela. Então fica o Twitter mesmo, @PatrickMoura. Se quiser entrar em contato comigo, facebook.com/ThiagoTemendes ou @ThiagoTemendes no Twitter. Meios não faltam, meus caros. Comente-nos, escreva-nos e patrocine-nos. É isso aí. Olha aí. E façam filhos, isso é bom também. Como dizia a música do poeta, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não sei o que tem a ver. Que é isso, hein? Profundo, hein? Profundo. Entendi. É, não tem nada a ver com o assunto, eu só falei abuso. Nossa, Thiago, você tem problema, velho. Que isso. Oi, gente, foi bom. Até mais aí, depois a gente conversa. Um abraço. Falou, valeu. Até mais. Pera aí, que o Arthur está gritando atrás de mim. Oi, filho. O cara me ensinando como é que uma aranha solta a teia. Olha aí. Então tá. Meu nerdinho. Vocês estão escutando a Ana Clara fazer barulho aí? Normal. Estou escutando. Mas pode deixar. Faz parte do cast. Ela tá numa zona danada aqui. Aham. Uhum. Enfim, se o nosso caro querido amigo ouvinte quiser entrar em contato com o Mexidão Rocks, como que faz, meu caro amigo externo? Você vai entrar lá no www.mexidãocast.com.br e... É isso mesmo, né? Nossa, me perdi. Acabou.